Tan 3283 para o táxi. 142 a bordo. 2 horas de autonomia, alterna Recife. 0 Alfa Elefa. Controle Web 6721 no aborto. Web 6721 no contato radar na decolagem, submantenha 330, saída Momo. Momo 330, o Web poderia voar na proa de Momo? Mantenha o perfil de saída, Web 6721. Mantendo o perfil 6721. Passaredo 2230, autorizado direto Arpo. Direto Arpo, passaredo. Ru 4116, completo final do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. Completo o procedimento 8295, azul 4116. TNM 605, no solo 01, verifico à direita, solo 118.9. Solo direito 219, entendeu? Estacionamento no 10-600. Volume 600 autorizado, reporta táxi. Dada, reporta táxi, 600. Patrão no 6, aqui ligando 04, aproximação agora de pista livre. 0-1-4, ajuste azul, patrão no 6. 3-4, tá. Passa no nível de voo 130 para 4 mil pés. Alfa Tango 72. Sente, Web, está incrementando o Web 6721. Trip 5626 tem condições de aumentar a razão de descida? Sim, senhora. Sente, aumente tráfego na posição de 11 horas, 2 unomilhas, rumo noroeste, passando o nível de voo 065 para 330. Ok, senhor. Então, tentar para 2 mil pés de razão aqui. Controle Web 6721, está mantendo 4 mil de razão. Será que há possibilidade de voar para o tipo para livrar o tráfego? Negativo. Mantenha o perfil de saída. Tendo perfil, 6721. Nada aí, 315, livrou a escuta. TNR 6315, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi Juliette aguardando a liberação do gate. Positivo, táxi lento pela Alfa, aguardando pela Juliette, 63, no curva esquerda, proa 290, imitado por essa proa por 1.60 milhas, após 1.60 milhas, autorizado direto frente. Confirme pro Web 6721, esquerda pro 290. Web 6721, desconsidere a informação. Controle ao TAN 3805 na saída da El Leda. TAN 3805, contato radar, se mantenha 320, saída da El. 320, saída da El. Informativo. Depois o pouso da Azul, ali, mantém sistema 0. Para apelo da presente. Autorizado, trip 5626. Instalador, boa tarde, LTP 5477, ponto 0. 5447, mantém o ponto de operador no zero. Já mantém, 5447. 4 no meio, no solo 05, libere pitch pela direita, chame solo 121 decimal 9. Sim, solo 219, azul, 4 no meio. Guardando 6315. Firma ativa aguardando, portão previsto ao 10, a aeronave da Gol já finalizando o push neste portão, vai estar prestes a iniciar o táxi, ok? Sim, guardando. Solo, muito boa tarde, azul, 4116, retorno. Azul 4116, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Sim, seu táxi via Alfa, reportando seu Juliette, 4116. Principal, Índia Alfa, até o ponto de esperadão no zero, ponto de esperadão torre 1, 1 8 decimal 9 5, o ajuste 1014, me confirme apenas PLB, por gentileza. 164. 164, copiado. 145, alterna 2685, 467-21. O 924, aguarda para início pushback acionamento, na minha escuta. A aeronave da Avianca vai ingressar agora no pátio principal, parque até o 10. Por gentileza, aguardando. 6315, após a passagem da aeronave da Gol, ingressa Juliette, 10 é o portão. Avistado, aeronave da Gol, após a passagem da mesma, ingressa Juliette, 10. Salve, boa tarde, Gol, 1394, pushback, acionamento no 5. Não, tráfego Nauticast, 35595. Passaredo 2230, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 095 para 5 mil pés. Alfa Tango 72. Paciente. Salvador, então 3283, boa. Então 3283, acione código transponder 5512. Desculpa, senhorita. Teremos aqui para 5512. Papa Romeu, Romeu, November, Foxtrot, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 014. Adotar 3805, 10 graus à direita, proa 2, 15. Então, 3805, ciente. Trip 5595, reduz a velocidade para 2190, nós número 2 na aproximação. Desça para 3 mil pés, ajuste no 094. 595. Ainda, curso visual 5626. 5626, ciente, aguarde para transferência. Passa. Então 3283, contato radar, submantenha 190, saída Puca. 19083, possibilidade de voar Aracaju? Aguarde coordenação, TAM 3283. Na sua escuta. Lima tem pistão no zero. Lima tem 10600. Eu poderia coordenar a Pro de Bridge para o 3805? Controle Salvador, uma boa tarde, a Trip 5447, Roma. Trip 5447, contato radar, submantenha 200, saída MOM. 005447 na MOM. Trip 5626, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 118.95, obrigado. 35595 está atingindo 5000. Desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS após estabilizado. Te reportará estabilizado para 2000 pés, 5595. São 3805, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251 alternando, 3395, 3805 está boa. Uma centena no 109. Decolagem com 600. Controle está 3283. Prossiga. Pode coordenar o rumo de Aracaju, por favor? Confirmo o controle? Coordenar para o voo direto Aracaju, por gentileza? Sim, está quase coordenado. C2000, baixar de travada? Sim, senhora, baixar de travada. Chegou meu 2000, travado, pouso, pista no zero, vento 110 graus, 10 nós. Zero. Decoladas 1-2, controle 1-2-0, decimal 8. 608-600. Senhor, boa tarde, bom 600 decolou na Pucas e Pá. Bom, no 600, contato radar na decolagem, submantenha 370, saída Puca. 370, Puca, bom 600. No 394 para o táxi 182, alterna cabina 335. No 5, alterna 126, decimal 85 e coordene com o mesmo. 2545, 2085, 3223. Fim de alfa, quanto espera 1895, 92 graus. Trip 5626 no solo 13, libere pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Na sua direita, solo 219, 5626. Papá Romeu, Romeu, November Foxtrot, após ETAP, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. Após ETAP, 2000 pés, após estabilizado, rodando a rotação. No 924, taxi via parte principal, índio alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste meio 14, bom voo. Taxi via parte principal, índio alfa, no ponto de espera da 10, 295, boa tarde, meu irmão. Trip 5626, taxi via alfa, aquilo, parte 3, atentou o sinalizador. Aquilo, parte 3, 5626. Salvador, gol 1394, ponto de espera 1-0. 394, mantém o ponto de espera 1-0. Aterá. 35595, baixar travado. 5595, vento 1-0, graus 1-0-9, autorizado pouso, pista 1-0. 5595. Let's confirm Roomba 3-1. Roomba 1-6. Papa information to Belo Horizonte flight level 100. Are you ready to copy? Bravo, bravo. Hotel flight level 100. Runway takeoff, runway 10, and the right turn after takeoff to Coral. Departure, Coral departure after following your flight plan route. Salvador departure frequency 120.8 and scope 5467. Afirmativo. Faz o pouso do trip, além mantém pista 1-0. Faz o trip, além mantém 1-0. Boa, 394. Salvador, muito boa tarde, Oceanero 6326, informação Papá, Aprode Pabosa, autorizado 150 pelo centro. Oceanero 6326, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1094. 050, 14, 6326. Previsível 595, no solo 18, libere pista pela direita, solo 1219, agilize manobras. Só 900. 26.85. 2545-2085-600. Papá Romeu, Romeu, November, Foxtrot, chame torre na frequência 1198.95. 1198.95, meu November Fox. Salvador, Papá Romeu, Romeu, November Fox, estabilizado no ILS, na 1-0. Fox, que negar no 04, já passou a guarda de pista livre. Salvador, boa tarde, bono 924, ponto espera 1-0, pronto. 924, mantém o ponto esperado 1-0. Mantém, pode ser. Salvador, Oceaner 6142, informação Papá. Obrigado, pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, November Fox. Tente livre, pouso, pouso, Fox. Channel 6142, boa tarde, informação Papá, só um instante, cobra, prepara a saída PUCA, transição Caju aguardando. E a saída PUCA, transição Caju, na sua escuta, solicita possível coordenação de 370 para registro. 370 será coordenado, Channel 6142. Muito obrigado, pastor. Contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da EL. 360 na Dael, Golan 3 na FAP. Os 4, visual contrato nacional da Almagero? Mas o pouso da mesma cruzada linha e mantém pista no zero. And the report to cross 1A1028 to Runda 16. Romeu, November Fox, no solo aos 22, qual parte do destino? Gente, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9, Romeu, November Fox. Solo 924, livre a decolagem da 10, o vento 090 graus, 102. Tá, decolagem, 0, 360, sem restrições. Sem restrições, sub e mantenha 360. Grato, 394. Pátio, ok? Apenas para desembarque e após prosseguir para o pátio 4 ou 5, próximo à pista auxiliar. Prossegue então táxi via Alfa e reporta para ingresso no pátio principal, homem Romeu November Fox. Call 16, clear to cross, runway 1028, taxi via Delta. Alpha and report before taxi Juliet. Uno 924 decola aos 23, controle agora em 1 20.8, bom voo. 208, obrigado, boa. Fantástico controle, gol 1924, passando 1700. Gol 9924, boa tarde, contato radar na decolagem, sub mantenha 350, sai da PUCA. 35 da PUCA, obrigado. Sonar 6326, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1094, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. Depois, após o TAP, autorizado 2000, autorizado o procedimento, passará estabilizado, 6325. E vamos esperar o taxiway Quebec, chama novamente para o cruzamento. Call 16 cleared via Juliet, India, to hold point runway 10, hold point tower 118, decimal 95, 181014. 142, pronto, copo? 142, prossiga. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5540 no transponto. Autorizado autorizado nível 370 para Recife, decola da transição 1-0, via esquerda após decolagem, saída Puca, transição Caju. Via Peruísque 58, no dia 120, decimal 8 é o controle, 540 o transponder. Xaner 6142, correto. Portão 2, chama pronto, pushback, funamento. Portão 2, vai chamar pronto, pushback, funamento, Xaner 6142. O Romeu November Foxtrot apenas confirmando, vai prosseguir para o pátio 5 ou o pátio 4? Quero estar então no ponto de espera da Quebec, reporta para o cruzamento, então, prosseguindo para Aerostar, Romeu, November Fox. Bom, 6, clear for line up and take off runway 10, the wind is 120 degrees, 10 knots. Romeu November Fox autorizado, cruzamento 9735, prosseguindo até o Star, na minha escuta até o corte. Gol no 394, chama centro Recife na frequência 125, decimal 1. Alterna, 133, decimal 95. 25, 133, 95, boa tarde. Boa tarde. Chama centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 125 648, prossiga. 648, chega da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1094. Number 16, Coral Departure, climb flight level 100. Depart, Coral Departure, climb into flight level 100, Number 16. Controle Salvador, Índia November Alpha, pronto para regresso. Índia November Alpha, sim, já pode ser a tratora visual com campo. Já pode ser a tratora visual com campo, Índia November Alpha. Sané 6326, completa.